Mente romana, coração bárbaro, onde os deuses selvagens habitam. Atenção! Você está ouvindo uma versão comportada da história. Nessa edição, quaisquer descrições envolvendo sexo explícito foram substituídas por resumos, o que inclui cenas, pensamentos ou desejos. Para a experiência completa, incluindo o material sem censura, por favor, acesse a versão completa no nosso blog. O endereço é osirisdosreis.wordpress.com. Lembre-se, Osiris é com S no meio e com I no final, sem acento. Você também encontra esse endereço na descrição deste arquivo. Também é importante lembrar que outros tópicos sensíveis, como violência extrema, não são moderados nessa versão. Aconselhamos discrição. Capítulo 3: A prisão. As palavras de Nif pairavam no ar frio da noite, uma confissão tão absoluta e tão estranha que roubou o fôlego de Lucius. Não era uma resposta, era uma declaração de caos. Ele estava preparado para um monstro, um deus ou um demônio, um inimigo que pudesse nomear. Agora, o tribuno se deparava com algo muito pior, e o pensamento que instantaneamente se formou em sua mente não era produto daquela análise. Era uma pontada fria e dura de doutrina militar. Um inimigo que não conhece a si mesmo não é um soldado, é uma praga. Lucius permaneceu completamente imóvel, o peso frio das peles de lobo sobre si uma sensação distante. Ele encarou as costas largas e castanho-canela da criatura que não era um simples curandeiro, mas um poder impossível e instável, à deriva em um mundo que não tinha nome para ele. O choque inicial, frio e cortante, solidificou-se em uma determinação sombria e profissional dentro de Lucius. O medo era um luxo que ele não podia se dar. Uma peste não era algo a ser temido. Era algo a ser compreendido, contido e, se necessário, erradicado. E a compreensão começava com uma simples pergunta prática. Ele deixou o silêncio se esticar por mais uma batida de coração, um último e deliberado aperto da corda em volta do pescoço da criatura. Quando falou, sua voz era um sussurro rouco, desprovido de qualquer emoção, exceto pela fria e pragmática necessidade de obter dados. Você diz que não sabe o que você é. Então me diga, qual é a última coisa da qual se lembra claramente? Nif virou a cabeça, seu olhar encontrando o de Lucius em sua visão periférica por vários batimentos cardíacos. Respirou fundo uma única vez, num último momento de decisão, e então virou completamente as costas para Lucius. O jovem curandeiro começou a se afastar lentamente da fogueira, sua voz um eco baixo e triste na escuridão. Essa e outras perguntas, senhor, são a razão pela qual afirmei o quão perigosa é a verdade quando se trata de mim e destas terras. Não posso responder à sua pergunta, não de forma direta, não completamente, não sem correr o risco de tragédias cataclísmicas. Da escuridão para onde Nif havia caminhado, ouviu-se um estalo repentino e ensurdecedor. O som de um pedaço grosso de madeira quebrando sob imensa pressão. Um instante depois, a voz de Nif retornou, assim como o som de seus passos, agora caminhando de volta em direção à luz da fogueira. Existe uma profecia, senhor, na minha terra natal. Ela diz que, se algo vindo de lá causar mudanças suficientemente grandes nos destinos aqui, isso poderá desencadear a maldição que lhe mencionei. Uma maldição que, no mínimo, acabaria com a vida de mais da metade do mundo. Nif retornou ao círculo de luz, trazendo um galho grosso como um pulso, e Lúcius notou que sangue fresco agora escorria dos ferimentos profundos em seus ombros e peito. Uma provável consequência do esforço necessário para quebrar o galho do tronco. Nif sentou-se do outro lado da fogueira e, quando falou, o sangramento já havia parado. Os ferimentos não estavam cicatrizando, observou Lúcius. Simplesmente pararam de sangrar, sem necessidade de pressão. Ele imediatamente percebeu que esse fenômeno também tinha acontecido durante a perseguição. Cada passo de Nif devia ter sido suficiente para abrir alguns ferimentos, que então paravam de sangrar alguns passos depois, deixando apenas um rastro suficiente para Lúcius seguir. Sem dar atenção a nada disso, Nif examinou o galho quebrado e disse: ou poderia até mesmo desfazer toda a tapeçaria das parcas. Então, acho que você entende porque não compartilharei minhas últimas lembranças antes de chegar aqui. O primeiro instinto de Lúcius foi descartar tudo aquilo como os delírios de um louco. Profecias, maldições que ameaçavam o fim do mundo. Tudo isso eram coisas de contos supersticiosos, uma fantasia absurda. Mas seus olhos estavam fixos no galho quebrado. Ele sabia a força necessária para quebrar um pedaço de madeira tão grosso. E o som casual e sem esforço que ouvira era uma âncora fria e dura da realidade em um mar de palavras impossíveis. A história era loucura, mas a força era real. E um louco com a força de um deus era a coisa mais perigosa do mundo. Lúcius havia perdido essa linha de ataque. Contestar a história diretamente seria inútil. Um comandante cujo ataque frontal falhou precisa sondar os flancos. Ele não questionaria a veracidade da profecia. Em vez disso, testaria sua lógica interna. Você fala em mudar destinos. Que destino você pensou que estava mudando quando me salvou dos lobos? O olhar de Nif se fixou no de Lúcius, mas suas mãos começaram a se mover. Suas unhas, como cinzéis de ferro, começaram a arrancar finas lascas encaracoladas do galho de pinheiro. O olhar em seus olhos era de profunda tristeza, e ele começou a sussurrar, sem jamais baixar o olhar para o trabalho de suas mãos. Eu estava e continuo empenhando meus melhores esforços para impedir que a maldição se espalhe, senhor. Com elegância e ambidestria incomuns, Nif girou o galho, os dedos de ambas as mãos dançando sobre a superfície, entalhando e moldando. Ao começar a esculpir, as feridas em seus antebraços e mãos se abriram novamente, derramando sangue escuro no chão. E, mais uma vez, no intervalo de algumas poucas palavras, cada sangramento parava, apesar de as feridas ainda estarem visivelmente abertas. Lúcius permaneceu como uma estátua, observando friamente. Interromper o rapaz seria um erro tático. A criatura não estava apenas sangrando, mas também revelando informações: medo, culpa, motivação. E Lúcius a deixaria sangrar até a última gota enquanto continuava sua explicação. Estou tentando, pelos melhores meios que tenho neste momento, restaurar a você qualquer destino que você tivesse construído antes de pôr os olhos em mim, antes da minha chegada ao riacho. As palavras atingiram Lúcius com a força de uma revelação. A criatura não era um sequestrador. Enquanto processava essa informação vital, o galho áspero nas mãos de Nif perdia sua forma, transformando-se em uma alça. A voz suave de Nif continuou, sem ser interrompida por sua arte. Sei que nunca mais será a mesma coisa. Sei que isso não apagará suas feridas, nem resolverá as tarefas que você deixou de fazer enquanto permanecia como meu. A palavra ficou presa na garganta de Nif, um tremor de dor pura e desprotegida. O foco de Lúcius se concentrou na hesitação, reconhecendo a luta instantaneamente. Nif não conseguia se obrigar a dizer a palavra prisioneiro, mas qualquer outra palavra era uma mentira que sua própria língua mal conseguia suportar. Mesmo assim, o jovem curandeiro forçou outra palavra a sair. Convidado, como eu gostaria de pensar em você neste momento, apesar das nossas terríveis circunstâncias. O principal é que estou tentando, com todas as ferramentas que tenho, como um mortal, enviá-lo de volta à sua vida original, para Roma, para as pessoas que você ama, para as pessoas que te amam, mas de uma forma que seja segura para todos. A palavra mortal era tão absurda, vinda de uma criatura que talhava pinho duro com as unhas, que Lucius teve que se conter para não soltar uma gargalhada incrédula. A forma nas mãos de Nif era agora inconfundível. Uma colher. Ele continuou, a voz ainda num sussurro baixo. Minha presença quase te matou, e eu realmente me arrependo disso, senhor. O senhor não merecia ter seu futuro, sua vida, transformados em pó por minha incapacidade de mantê-lo longe de mim. A loucura absoluta daquele momento era tão óbvia quanto uma febre intensa, onde o mundo parece demasiado nítido, demasiado real. Ali estava um ser de poder incompreensível, confessando seu papel numa tragédia cósmica, e fazia isso enquanto, casualmente, moldava um talher comum a partir de um pedaço de madeira com as próprias mãos. O ato era tão banal, tão doméstico, que tornava a confissão ainda mais terrivelmente real à medida que o jovem continuava a falar. Então, observar você ser devorado vivo teria sido a lembrança mais dolorosa e vergonhosa que eu jamais teria. E eu lhe garanto, senhor, que eu tive uma grande quota de pessoas inocentes morrendo ao meu redor, por minha culpa. A confissão caiu como uma pedra. O foco de Lúcio se aguçou nas duas últimas palavras e uma pergunta se formou em sua mente. Por culpa dele? Nif parou de falar, seus olhos subitamente tomados por um terror tão profundo que parecia roubar-lhe o ar dos pulmões. Ele reprimiu a lembrança, recusando-se a verbalizá-la. Um instante depois, aquele olhar desapareceu, oculto por trás de uma máscara de tristeza melancólica, enquanto ele continuava. Mesmo assim, sua morte seria a lembrança mais terrível que me assombraria pelo resto da vida. E eu daria tudo, absolutamente tudo, para trocar de lugar com você. Você não merecia ter seu futuro roubado só porque eu não fui sábio o suficiente para dissipar suas suspeitas antes que fosse tarde demais. O olhar de Nif pousou em Lucius, pesado como uma saca de trigo, mas não era uma ameaça. Era um ato de profunda, quase insuportável submissão. Era, Lucius percebeu, o olhar de um homem oferecendo as costas ao chicote. Nif olhou para as chamas por um instante antes de fixar os olhos nos de Lucius mais uma vez e continuar seu apelo. Eu sabia que salvá-lo significaria que você veria o quanto eu mudei. Sabia que isso certamente mudaria a sua forma de ver o mundo. Sabia que ver as minhas habilidades poderia certamente mudar o seu destino. Portanto, estou numa posição muito incerta agora, Sinlo. Ele fez uma nova pausa, olhando para o fogo como se estivesse reunindo a última dose de coragem para declarar a parte final e condenatória de seu paradoxo. Mandar você de volta, depois de tudo o que tive que fazer para te salvar, também é algo que arrisca desencadear a maldição. Mas impedir que você volte a Roma pode ser justamente o que irá arruinar a tapeçaria do destino. Eu tenho plena consciência de que posso ter te condenado a uma vida apenas com a minha companhia insípida. e que talvez você preferisse ter morrido naquele instante do que estar nesta prisão. A palavra ressoou com um peso meticuloso. Nif havia dado nome à jaula, e a mente de Lúcius registrou a admissão instantaneamente. Prisão. Então ele reconhece que é uma prisão. O jovem baixou o olhar e respirou fundo antes de encarar Lúcius mais uma vez, sua voz quase abafada pelo crepitar do fogo. Então, não sei qual será agora a atitude mais sensata para evitar que a maldição seja desencadeada. Não sei. Não sei o que fazer a seguir. Mas sei que farei o meu melhor para mantê-lo, senhor, vivo e confortável. Que farei o meu melhor para lhe dar um caminho de volta a Roma, contanto que isso não prejudique outras pessoas, contanto que não aumente o risco de liberar a maldição. O monólogo terminou, deixando um silêncio ensurdecedor. Lúcius ignorou a patética incerteza da criatura. Ele filtrou a emoção e se concentrou na realidade tática daquela frase final e crucial. A oferta de liberdade não era uma promessa. Era uma proposição, condicionada a condições tão vagas e cósmicas que poderiam significar qualquer coisa. Não se tratava de uma oferta de libertação. Era a definição dos termos de sua jaula. Seu olhar desviou-se da postura derrotada de Nif para a colher recém-entalhada e, em seguida, para o balde de água. Ele tinha informações suficientes por hora. Era hora de reafirmar a hierarquia. Lúcius então quebrou o silêncio, sua voz rouca e seca. Você terminou a colher e eu ainda estou com sede. Nif olhou para a nova colher em sua mão, um sorriso triste e gentil tocando seus lábios enquanto ele sussurrava. Oásis, embora. Ele então se virou e segurou a concha da colher na beira do fogo. O pinho cru crepitou e soltou fumaça, a madeira escurecendo até ficar lisa e selada. Lúcius observava, um nó frio de impaciência se apertando em seu estômago. A criatura não estava apenas desobedecendo, estava realizando mais um de seus rituais bizarros e meticulosos. Então, Nif se levantou, mergulhou a colher no balde e se ajoelhou ao lado dele mais uma vez. Ele levou a colher aos lábios de Lúcius, mas não a ofereceu. Em vez disso, inclinou-a com um meticuloso cuidado, deixando cair uma única e pesada gota de água na boca de Lúcius. Depois outra. E outra. Uma onda de humilhação intensa e profunda invadiu o tribuno. Ele estava sendo alimentado como um bebê indefeso, reduzido de comandante de homens a um inválido frágil, dependente dos caprichos de uma criatura. No entanto, uma verdade mais fria e amarga se escondia sob a vergonha. Aquela era uma prisão que ele mesmo havia construído. Lúcio sabia, com uma certeza sombria, que ele provavelmente conseguiria se sentar se Nif o ajudasse. Mas isso significaria ser tocado por Nif, e a lembrança do prazer que se seguiria, o prazer que ameaçava expor a vergonhosa fraqueza em sua própria carne, era um terror maior do que aquela humilhação. Ele havia permitido que Nif acreditasse em uma mentira, e aquele era o preço. Então ele suportou. A décima gota. A quinquagésima. A centésima. Ele jazia como uma efígie de pedra sobre um túmulo, seu rosto uma máscara de indiferença férrea. Mas, a cada gota, ele observava o rosto de Nif. Viu os olhos da criatura, repletos de uma culpa profunda e autodestrutiva. Viu suas feições se contraírem em um espasmo de dor a cada dose, como se fosse ele quem estivesse sendo atormentado. A visão, entretanto, não oferecia nenhum conforto, apenas uma sensação ainda mais nítida de estar preso em um mundo de completa loucura. Depois do que pareceu uma eternidade, quando a sede ardente em sua garganta finalmente foi reduzida a uma dor abafada, Lúcius fez sua jogada. Ele já havia aguentado o suficiente, mas iria acabar com isso em seus próprios termos. Assim ele virou o rosto para a direita, para longe da colher. Seguindo o comando de Lúcius, Nif parou imediatamente. Um sorriso triste e gentil surgiu em seus lábios, enquanto ele se erguia em toda a sua altura, sua nudez uma distração constante e discreta que Lúcius se esforçava para ignorar. Nif voltou então seu olhar para o enorme javali assando sobre a fogueira. A carcaça estava repleta de folhas verdes amassadas e bagas escuras e desconhecidas que crepitavam na gordura derretida, liberando um aroma tão rico e complexo que se tornava uma presença física no ar frio da noite. Ele se voltou para Lúcius com um lampejo de esperança e um estranho e profundo anseio nos olhos, enquanto perguntava: Carne, senhor? A pergunta pairava no ar, mas a mente de Lúcius estava cativada pelo cheiro. Como comandante romano, ele sabia que o sal, a essência da vida das legiões, era um tesouro que não podia ser obtido por meio da caça. No entanto, o aroma que emanava do javali era divino, mesmo em sua certa ausência. O cheiro forte e picante das bagas de zimbro, a nota profunda e saborosa do alho-poró selvagem, era uma combinação ao mesmo tempo estranha e magistral. Mais um fragmento de conhecimento impossível vindo de uma criatura de infinitas contradições. A oferta de comida era, porém, uma faca de dois gumes. Seu corpo, faminto e debilitado, implorava por sustento. Já sua mente se retraía diante da perspectiva horrível de como esse sustento seria administrado. Será que aquela criatura mastigaria a carne para ele como uma mãe pássaro alimentando seu filhote? O pensamento era tão degradante que provocou uma rejeição visceral da oferta. O soldado dentro dele venceu a batalha. A sobrevivência exigia sustento. Mas seu orgulho exigia controle sobre os termos de sua rendição. Ele encarou o olhar esperançoso de Nif, seus próprios olhos frios e duros. Sua voz era um sussurro rouco, uma pergunta que também era um desafio. — E como você sugere que eu o coma? Nif ponderou a questão por um instante, com a cabeça inclinada. Em seguida, ofereceu sua solução, num tom tão calmo e prático quanto de um intendente delineando um plano logístico. Imagino que possamos colocar um pedaço de couro em seu torso, com os pelos para baixo e a superfície raspada para cima. Em seguida, podemos colocar a carne sobre isso, ao alcance de sua mão. Você precisaria comer em pequenas mordidas para evitar engasgar. A solução era lógica, era prática. E era uma humilhação mais profunda do que qualquer coisa que Lúcius já tivesse sofrido. Ser alimentado com um prato improvisado sobre o próprio peito, como um bêbado decadente em um banquete depravado, era uma degradação absoluta de sua condição de soldado romano. Seu rosto era uma máscara pétrea e impassível, mas seus olhos eram uma tempestade de raiva impotente e cálculo frio. Ele não tinha justificativa lógica para recusar. Fazer isso seria um ato infantil e autodestrutivo. A sobrevivência exigia que ele aceitasse. Ele sustentou o olhar de Nif por um longo momento. Depois, deu um único aceno de cabeça, breve e quase imperceptível. Foi o sinal mais tênue possível de concordância, uma concessão obtida sob coação, um gesto que comunicava: prossiga. Não obrigado. Nif viu o aceno de cabeça, mas também viu a tempestade de raiva e humilhação nos olhos de Lúcius. O rapaz inclinou a cabeça para o outro lado, sua própria expressão uma máscara de genuína e profunda confusão. Ele havia oferecido uma solução lógica, mas o desconforto do romano havia visivelmente aumentado. Então ele tentou diagnosticar o problema, sua voz suave e analítica como uma sonda. Parece que esse arranjo não é confortável para você. Você sente repulsa pela ideia de comer sobre couro? O cheiro da carne está lhe causando náuseas? As perguntas eram tão absurdas, tão colossalmente desconexas da verdadeira origem de seu tormento que, por um instante, arrancaram Lúcius de sua fúria. A criatura conseguia ler sua respiração do outro lado de uma clareira, mas não conseguia decifrar as verdades sociais mais óbvias no rosto de um homem. Era a confirmação definitiva. Ele estava lidando com um ser de imenso poder e uma cegueira social quase completa. Um desprezo frio e cortante atravessou a humilhação que Lúcio sentia. Aquela criatura não era um adversário digno. Era uma ferramenta defeituosa, um deus com mau funcionamento. E tinha acabado de lhe dar uma brecha. Um leve escárnio condescendente surgiu nos lábios de Lúcius. Sua voz era um sussurro rouco, cada palavra uma afiada lasca de gelo. Eu sou um soldado romano. O cheiro de carne assada não me embrulha o estômago. Os olhos de Nif caíram sob golpe verbal de Lúcius, seu rosto uma máscara de angústia pura e desolada. Ele se virou sem dizer uma palavra e caminhou de volta para a escuridão da floresta. Uns poucos instantes depois, Lúcius ouviu um segundo estalo, muito mais alto. O som de um pedaço de madeira verdadeiramente enorme sendo quebrado com uma força impossível. Nif retornou, carregando um tronco tão grosso e comprido quanto a coxa de um homem. Ele se sentou do outro lado da fogueira e o trabalho impossível começou. À medida que suas unhas se cravavam na lenha, o esforço abria as feridas em suas mãos, antebraços, torso e costas. Sangraram abundantemente por uma dúzia de batidas do coração antes que o fluxo, mais uma vez, simplesmente cessasse, deixando as feridas abertas e cruas, brilhando à luz do fogo. Lúcius notou o ciclo, mas não lhe deu a mesma atenção da primeira vez. Era apenas uma confirmação da inteligência que ele já possuía. Em questão de minutos, Nif entalhou uma bandeja rústica e grossa. Em seguida, estendeu a mão diretamente para as chamas e arrancou um enorme pedaço de carne fumegante da carcaça do javali, alheio ao calor que teria queimado a pele dos dedos de um mortal. Colocou a carne na bandeja e a bandeja delicadamente sobre o peito de Lúcius. Então, Nif simplesmente retornou ao seu lugar do outro lado da fogueira, sentou-se e observou o tribuno, com o rosto imbuído de uma tristeza profunda, quase suplicante. O calor penetrava a madeira, um calor agradável contra sua pele, e o aroma era um ataque avassalador aos seus sentidos. Seu estômago, faminto por alimento, se contraía com uma fome dolorosa e desesperada. Cada instinto gritava para que ele devorasse a carne, para satisfazer a necessidade primordial de sustento. Mas ele não o faria. Seu foco estava no olhar da criatura. Não era o olhar de um captor. Era o olhar de um cão que anseia por um mínimo de aprovação de seu dono. Ele havia encontrado a principal fraqueza de Nif, uma necessidade desesperada e patética de ser visto como bom. Mas ele não concederia essa aprovação. Em vez disso, exploraria sua vantagem. Ele se obrigou a ignorar a fome lancinante, deixando seu olhar vagar dos olhos suplicantes de Nif para a bandeja absurdamente recheada em seu peito. Sua voz era fria e objetiva, a voz de um comandante revisando o trabalho falho de um subordinado. Seu plano inicial era usar couro. Uma bandeja seria um desperdício significativo de tempo e esforço. Por que você mudou de ideia? Nif não desviou o olhar. Seus olhos tristes e suplicantes permaneceram fixos em Lúcius, mas um lampejo de pensamento intenso e analítico surgiu neles. Ele havia recebido uma pergunta direta e daria uma resposta direta. Ele falou, sua voz um sussurro baixo e explicativo. Eu Obviamente, falhei em prever-se o desconforto. Então, indaguei sobre duas possíveis causas. O cheiro do javali e o comer sobre couro. Você descartou apenas a primeira. Então, tive esperança que mitigar a segunda compensasse meu erro. A explicação era tão literal, tão desprovida de qualquer noção de honra, orgulho ou humilhação, que Lúcio sentiu uma onda gélida de vitória. Era a confirmação definitiva. A criatura era um tolo poderoso, emotivo e socialmente cego. O desprezo que ele sentia agora era um prazer puro e cortante. O apelo de Nif continuou, a voz carregada de cansaço e pesar. Agora, por favor, senhor, não dê atenção a esse curandeiro socialmente deficiente. Coma. É fundamental para sua recuperação. E com isso, Nif lhe deu a desculpa perfeita. Ele não estava cedendo ao olhar suplicante da criatura. Estava tomando uma decisão pragmática para auxiliar sua própria recuperação. Ele havia vencido. Sustentou o olhar de Nif por um último e longo instante, uma declaração silenciosa de sua vitória naquele embate. Então, com um movimento lento e calculado, que era um testemunho de sua força de vontade inabalável, ele estendeu a mão para a carne na bandeja. Ignorou a agonia lancinante em seu estômago, arrancando não um pedaço desesperado, mas uma pequena mordida precisa. Levou-a aos lábios e começou a mastigar, com uma expressão de fria e indiferente avaliação. Então o sabor o atingiu. Foi uma explosão na língua, um gosto totalmente estranho e, no entanto, perfeitamente, divinamente equilibrado. Não era romano. Faltava-lhe o sabor salgado e fermentado do garum, mas era intensamente saboroso devido ao alho selvagem, aguçado pelo toque picante do zimbro e iluminado por um toque de algo ácido que ele não conseguia identificar. Era o sabor da própria floresta, concentrado numa única e perfeita mordida. E naquele instante, sua disciplina de ferro se estilhaçou. Foi uma entrega completa e involuntária do corpo aos sentidos. Seus olhos se fecharam. Um gemido, baixo e gutural, de puro prazer animal, escapou de sua garganta. O som pairou no ar silencioso, um testemunho público de sua rendição interna. Uma onda quente de vergonha o invadiu, mais intensa do que qualquer outra que já tinha sentido antes. Ele tinha acabado de vencer e jogado tudo fora por um pedaço de carne. Sua mente buscava desesperadamente uma razão, qualquer explicação que pudesse salvar um resquício de seu orgulho. O som pairou no ar silencioso. É só fome. Um homem faminto encontraria prazer em comer terra. Não é da sua natureza. Não é uma habilidade dele. Mas a mentira tinha gosto de cinzas em sua boca. Ele forçou os olhos a se abrirem, seu olhar fixando-se em Nif com uma fúria redobrada e desesperada. O olhar furioso de Lúcius atingiu Nif, mas não encontrou o alvo que ele esperava. Não viu nenhum lampejo de triunfo nos olhos da criatura, nenhum indício de escárnio ou satisfação. A expressão de profunda culpa e alto desprezo permaneceu inalterada em Nif. Ele tinha visto a rendição, tinha ouvido o gemido e considerava tudo completamente irrelevante. Ele simplesmente baixou o olhar, sua voz um sussurro baixo de desculpas cansadas. Eu agradeço profundamente, senhor, a segunda chance que me concedeu. Prometo que farei o meu melhor para prever e evitar seus desconfortos no futuro. A completa e irritante inadequação da resposta deixou Lúcius sem palavras. A criatura estava tão presa à sua própria narrativa bizarra de fracasso que um momento de puro prazer divino não foi suficiente para alterá-la. O pedido de desculpas não era pela proposta de comer sobre couro. Era por tudo o que havia acontecido antes. Nif ergueu o olhar, seus olhos suplicantes encontrando brevemente os de Lúcius enquanto fazia sua declaração final. Irei agora me recolher para meu sonho, senhor, para poupá-lo da minha companhia. Por favor, me chame se qualquer necessidade lhe ocorrer. E com isso, Nif, do outro lado da fogueira, deitou-se lentamente com as costas no chão. Lúcius observou a criatura fechar os olhos, sua respiração imediatamente assumindo a cadência e intensidade do sono profundo. Ele não era um vencedor desfrutando de seus despojos. Era um penitente retirando-se voluntariamente do mundo. Lúcius observava, a mente fervilhando de suspeitas. Aquilo era uma encenação, uma artimanha infantil. Nenhum homem conseguiria adormecer tão depressa por vontade própria. E a ideia de que um tribuno de Roma pudesse ser enganado por tal truque era um insulto puro e simples. Contudo, sua fúria transformou-se em uma inquietação fria e profunda. A última troca de palavras entre eles não tinha chegado a uma conclusão. Ele não tinha vencido, não tinha perdido. Ele simplesmente tinha sido dispensado. Não havia vitória possível contra um oponente que sequer estava competindo. Restavam apenas a bandeja de carne esfriando sobre seu peito, e a fome lancinante em seu estômago e a figura da criatura do outro lado da fogueira. Impossível, silenciosa e adormecida. Apesar de suas suspeitas e inquietação, ele sabia que lhe tinha sido dada uma oportunidade, e ele a aproveitaria. Arrancou um pedaço de carne e começou a comer. O ato não era mais uma rendição ou uma vitória, mas uma simples necessidade pragmática em um mundo que tinha deixado de fazer sentido. Seguindo o conselho de Nif, ele comeu em mordidas bem pequenas, mas o sabor divino fazia com que cada uma delas fosse uma pequena e humilhante rendição, um testemunho da fraqueza do seu próprio corpo. Mesmo assim, ele comeu com a eficiência sombria de um soldado consumindo rações, devorando metodicamente o grande pedaço de carne até que restasse apenas a lembrança do seu sabor. Ao engolir o último pedaço, ele sentiu uma mudança profunda. Uma onda de força nascida da nutrição e do calor percorreu seus membros exaustos. Não era uma recuperação completa, mas era alguma coisa. Era um lampejo de autonomia. Uma autonomia que ele iria testar. Seu primeiro ato foi tirar a pesada bandeja de madeira do peito, colocando-a cuidadosamente na terra ao seu lado. Então, com um grunhido baixo de esforço, seus músculos protestando veementemente, ele se ergueu, apoiando o tronco com ambos os cotovelos. O mundo tinha mudado. Ele não estava mais completamente indefeso, com as costas coladas ao chão. Aquela pequena mudança de perspectiva, uma pequena vitória conquistada pelo simples ato de comer, parecia mais importante do que qualquer batalha que já havia travado. Então, daquele novo ponto de vista, seu olhar recaiu sobre Nif. A criatura não se movia, o rosto uma máscara de paz absoluta. Apenas sua respiração, profunda e regular, revelava que era um homem vivo, não um cadáver preparado para a pira funerária. E ele estava exatamente naquela posição quando Lúcius tinha começado a comer, quase meia hora atrás. Lúcius o observou por mais 100 batidas do coração, sua suspeita começando a se dissipar. Tinha certeza de que tudo havia começado como uma encenação, uma artimanha para fazê-lo baixar a guarda. Mas será que algum homem conseguiria manter tamanha imobilidade por tanto tempo? Ele raciocinou que, mesmo que a criatura tivesse começado fingindo, a monotonia do ato certamente já o teria levado a um sono profundo. Ou seja, a encenação se tornara realidade. Mas não importava quando ou como o sono tinha começado, aquilo ainda era uma oportunidade. Seu olhar percorreu os arredores, pousando na bandeja que havia colocado de lado. Era a prova concreta do feito impossível que Nif tinha realizado menos de uma hora atrás. Então Lúcius percebeu que precisava entender, precisava saber como aquilo tinha sido feito. Ele transferiu o peso do corpo, apoiando o tronco apenas no cotovelo esquerdo. Com a mão direita agora livre, ele alcançou a bandeja de madeira. Levantou-a, virando-a, e seus olhos percorreram os sulcos incrivelmente uniformes esculpidos na madeira. Mesmo assim, o formato geral era um ovalado perfeito e simétrico, com lados de espessura uniforme. Era uma fusão impossível de ferramentas rudimentares e precisão magistral. Lúcius passou o polegar pela superfície áspera e sulcada da bandeja. Sua mente, uma ferramenta afiada pela lógica e pela física implacável do campo de batalha, tentou desvendar a criação do objeto. E falhou. Não havia explicação racional para como unhas de carne e osso podiam ser mais duras que madeira. Não havia como medir a força necessária para moldar um tronco com tamanha velocidade. E então, outro fato, ainda mais impossível, voltou à sua memória. Nif tinha feito tudo sem olhar. Aquilo, então, não tinha sido obra de um artesão. Era obra de um deus impondo sua vontade ao próprio mundo físico. A questão não era mais como ele tinha feito aquilo. Lúcio sabia, com uma certeza que o gelava até os ossos, que jamais entenderia o como. A única pergunta que importava era o que Nif era. Ele não é um homem. Ele não é apenas um monstro. É essa a sensação de estar na presença de um semideus. A hipótese, por mais insana que fosse, era a única que se encaixava nas contradições assustadoras da criatura à sua frente. O poder divino e a culpa terrivelmente mortal. Porém, essa era uma hipótese que não respondia a nada. Apenas aprofundava o mistério, uma nova onda de medo e frustração invadindo o romano. Ele colocou a bandeja silenciosamente no chão. O mistério podia esperar. Seu treinamento, o instinto de um soldado em território hostil, gritava para que ele se concentrasse na única coisa que podia controlar. Ele mudou o peso do corpo, seus músculos em recuperação, lutando contra a força dos ferimentos. Ele estendeu a mão. Seus dedos se fecharam em torno do couro gasto e familiar do punho de seu gládio. O peso frio e sólido da arma em sua mão era uma âncora em um mar de loucura. Era um fragmento do mundo real. Uma solução simples e brutal para a maioria dos problemas. Ele não desembainhou a lâmina. Simplesmente repousou a mão no cabo, os nós dos dedos roçando o chão de terra. Agora, apoiado no cotovelo, alimentado e armado, Lúcius observava a forma adormecida da criatura, a mesma que ele agora suspeitava ser um filho dos deuses. A situação tática havia mudado. Pelo intervalo de várias centenas de batidas do coração, Lúcius simplesmente observou. Ele continuava apoiado no cotovelo, com a mão firme e reconfortante no punho de seu gládio. Então, ele viu. Uma única lágrima brilhante escapou do canto do olho direito, fechado, de Nif, e logo foi seguida por outra, do olho esquerdo. Elas traçaram caminhos lentos e silenciosos por suas têmporas e foram engolidas pelos fios grossos e escuros de suas costeletas, seu rastro captando a luz da fogueira por um instante antes de desaparecer. Todo o ser de Lúcius entrou em estado de alerta máximo. Ele se lembrou das palavras de Nif. Me recolher para meus sonhos. Ele se lembrou da confissão de fracassos passados, de pessoas inocentes morrendo. As peças se encaixavam. A criatura não estava atuando. Estava presa em um pesadelo, atormentada pelos fantasmas que ela mesma tinha criado. Pela primeira vez, Lúcio sentiu um lampejo de algo além de medo ou desprezo. Ele conhecia esse tipo de tormento. já tinha ouvido aquilo nos gritos roucos dos legionários adormecidos, homens assombrados pelos rostos das pessoas que haviam matado. Era uma dor humana e familiar. Ele inclinou-se ligeiramente para frente, o olhar mais penetrante, tentando confirmar sua nova teoria. Atentava-se aos sinais reveladores, uma falha na respiração, um soluço abafado, um tensionamento dos músculos. Procurava as contorções de um rosto em guerra com a própria mente adormecida. E ele não encontrou nada. A respiração de Nif permanecia lenta e profunda, como a de um urso hibernando. Seu rosto era uma máscara de paz absoluta e serena. As lágrimas não brotavam de um corpo em sofrimento, mas de um corpo em profundo estado de calma. O paradoxo o atingiu como uma súbita doença, um soco no estômago, roubando-lhe o fôlego. As lágrimas falavam de um pesadelo, mas o rosto falava de um sono tranquilo. As duas coisas não podiam coexistir no mesmo homem. Restou-lhe apenas a prova arrepiante e inegável do que presenciava. Uma criatura que chorava sem tristeza. Um corpo que sofria enquanto sua mente, talvez, estivesse em outro lugar completamente diferente. O desprezo que ele tinha sentido desapareceu, substituído por uma incerteza fria e vigilante. Lúcius então apertou com força o punho de seu gládio, sua única ligação com um mundo que ainda fazia sentido. E continuou a observar a criatura impossível que chorava do outro lado da fogueira. Pelo que pareceu um quarto de hora, Lúcius observou o choro silencioso e inexplicável. Então, tão repentinamente quanto tinham começado, as lágrimas cessaram. Uma nova quietude se instalou na clareira. Porém, bastou um instante para estilhaçar essa quietude. O corpo inteiro de Nif se moveu de uma só vez, uma única reconfiguração fluida de seu estado de repouso. Ele se inclinou para a frente a partir da cintura, como se estivesse se apoiando em uma mesa invisível, alinhada ao chão de forma a que o tampo parecesse uma parede para quem estivesse de pé. Sua cabeça se ergueu e virou para a direita, em direção a algum companheiro invisível, um sorriso brilhante e sereno se espalhando por seu rosto. Simultaneamente, sua mão esquerda se ergueu, a palma voltada para os pés, para repousar sobre a superfície imaginária. No mesmo instante, sua mão direita ergueu uma taça invisível para o centro da fogueira. Toda a cena impossível se encaixou em um instante, deixando Lúcius atônito, sua mente incapaz de processar o que acabara de ver. O sorriso de pura felicidade no rosto da criatura, enquanto sua própria mão repousava nas chamas, onde sua própria carne escureceria e queimaria no instante seguinte. Antes que Lúcius pudesse sequer piscar, o peito da criatura arqueou-se para cima num solavanco violento. Seus olhos permaneceram cerrados, mas o sorriso pacífico foi substituído por uma expressão de pura surpresa. A expressão era um reflexo horripilante do novo ataque aos sentidos de Lúcius. O cheiro forte e nauseante de carne assando e, nas chamas, na mão de Nif, a visão de manchas negras crescendo rapidamente. A mente do comandante se agarrou à sequência dos eventos. Um homem em um pesadelo, com a mão queimada, simplesmente recuaria, o rosto uma máscara de agonia. Mas o rosto de Nif demonstrava pura surpresa, o choque de um evento inesperado e ilógico. Uma nova teoria, ainda mais arrepiante, começou a se formar na mente de Lúcius. O estado de sonho e o corpo físico eram, para essa criatura, duas realidades separadas e desconectadas. A surpresa não era a dor invadindo um sonho. Era a expressão de uma consciência que fora violentamente arrancada de um mundo e arremessada de volta para um corpo que havia deixado para trás, um corpo que ela tinha acabado de perceber que estava queimando. Mas a consciência da criatura não retornou. Por um único e longo instante, seu corpo ficou congelado naquela postura impossível. Peito arqueado, mãos buscando um mundo que não existia. O rosto uma máscara de pura surpresa. Então, toda a atenção se dissipou. Sua cabeça e torso desabaram no chão, seus braços caindo, completamente inertes. Sua mão direita acertou em cheio o leito de brasas incandescentes. Um chiado nauseante rasgou o ar da noite enquanto as brasas queimavam sua carne, o cheiro pesado e fétido. Mas foi o silêncio que gelou o sangue de Lúcius. A respiração profunda e rítmica de Nif, aquela presença constante na última meia hora, tinha desaparecido completamente. Este áudio foi produzido com clones da voz do autor por Eleven Labs.io.